Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando da palavra do Senhor, continuar fazendo a nossa devocional juntos. E agora eu estou retomando para o livro de Salmos. Já ministrei 100 salmos, agora nós vamos para o Salmo 101 até o Salmo 150. Com relação a textos que vão do Domingo de Ramos até a Páscoa, você já tem a ministração que nós fizemos em João, já tem a ministração em Mateus, todos estão no blog. E além de tudo isso, certamente você será ministrado na igreja local que congrega e também a outros lugares. Onde você vai receber mensagens no celular, programas, filmes que falam sobre a Páscoa. Então, estou tranquilo com relação a isso e podemos salmodiar. Nós vamos salmodiar agora e vamos começar pelo Salmo de número 101. Nós vamos fazer assim: eu vou ler o texto, que é pequeno. Como foi no início das nossas devocionais há 3 anos e meio atrás, e fazendo um pequeno destaque, esse pequeno destaque, dando crédito, é da Bíblia King James atualizada, tanto a mais atual como a de 1611, e nós vamos fazendo esses destaques e depois deixo uma palavra pastoral e vai ser uma devocional abençoada, tenho certeza, e mais breve. Diz assim a palavra do Senhor, modelo do governante ideal. Quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti, ó Senhor. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com coração íntegro dentro de minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim, os perversos de coração. Não me deixarei envolver pelo mal, a quem difama os outros, as ocultas, eu os farei calar, assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Baruch atah Adonai. Louvado e bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, o Senhor. Bem, para iniciar o primeiro destaque, já no título, vários biblistas, irmãos, irmãs e renomados historiadores acreditam que Davi tenha escrito esse salmo, especialmente para a celebração de posse do rei Salomão, seu filho, que assumiu o compromisso de governar seu povo com sabedoria celestial, retidão, amor, sincero e equidade, como diz 1 Reis, capítulo 2, de 2 a 4, capítulo 3, de 3 a 9, Salmo 72. Contudo, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ascendente exemplar tem cumprido perfeitamente esse compromisso majestoso ao longo da história. Aleluia, pelo Senhor Jesus. Salmo de número 6, versículo 4, Salmo de número 99, também versículo 4. Então, esse é o primeiro destaque da BKJA que eu faço com vocês. Qual é o momento histórico que a maioria dos historiadores atribui esse salmo na posse do rei Salomão? Um segundo destaque está no versículo 2. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Que coisa linda, hein, irmão? Quero instruir-me no caminho da perfeição. Olha aí o chamado à perfeição novamente. Não que já o tenhamos alcançado. Não que talvez alcancemos daqui a um mês ou um ano. Mas o chamado de Deus é sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque perfeito é vosso Pai que está no céu. Então, esse chamado à perfeição cristã não é um chamado qualquer e não é um chamado aleatório que aconteceu aqui ou acolá. Não. O próprio sacerdote judeus tinha, e o sumo sacerdote, na sua cabeça escrito santidade ao Senhor. Então, o Senhor quer dizer isso: quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. O segundo destaque: o rei implora que Deus venha ajudá-lo a cumprir seu mandato. Aqui já Salomão. Salomão está implorando que Deus venha fazê-lo perfeito, que Deus venha ajudá-lo a cumprir seu mandato com integridade. Quanta diferença benéfica haveria no mundo se os governantes e líderes em geral meditassem profundamente sobre essa atitude de sabedoria. Ah, quão bom seria! Gênesis 17, 1, primeiro livro de Reis, capítulo 3, 7 a 9, Salmo, capítulo 4, verso 7, e também 72, verso 72. Muito bem. O terceiro destaque está no terceiro versículo. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Aqui vai o terceiro destaque, irmãos e irmãs. Esse versículo pode ser transliterado a partir do original hebraico dessa maneira: Lo hashit, leneged, enai devar, Belial. Asocetim sanet, loidbak bi. Que é isso, pastor? Literalmente, o texto diz assim: não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa. Irmãos, irmãs, Deus abomina a perversidade e qualquer ação perversa, atos desonestos, abomino. E deles eu não participarei, diz o Senhor. Aí tem uma sequência de textos, irmãos. Vou dar só alguns. Salmo 119. Vou dar só o capítulo, tá bem? Juízes, capítulo 14. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Livro de Reis, capítulo 16. Jó, capítulo 31. Provérbios, capítulo 4. Capítulo 17. Versículo 24, Números 15, Jó capítulo 31, Provérbios 21, Eclesiastes capítulo 2, Jeremias 22, 17. Então eu não citei todos os versículos, porque senão a gente fica até amanhã aqui, mas em todos eles você vai ver essa ideia de que Deus não aceita, abomina a perversidade. A palavra hebraica aqui traduzida por pernicioso, significa qualquer ato que tenha parte com o mal. Irmão, irmã, guarde isso. Qualquer ato que tenha parte com o mal. É curiosamente igual ao nome Belial, que era uma divindade adorada na antiguidade, ali basicamente na região da Mesopotâmia. Tá bem? Então, Deus não aceita qualquer ato que tenha parte com o mal. Nós costumeiramente pensamos em mal só como roubar, matar, coisas assim, idolatrar, mas não. O texto diz que qualquer ato que tenha parte com o mal, com a maldade, Deus abomina. Isso é obra de Belial, é obra do maligno, não tem nada a ver com Deus. Muito bem, o quarto destaque eu faço para você agora, está no versículo 4. Longe de mim, os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Deus continua com a mesma lógica. Ah, e usando seu servo Davi e, particularmente, seu servo Salomão. Longe de mim os perversos de coração. Deus abomina a perversidade de coração e não se deixa envolver pelo mal. O destaque é o seguinte: o rei Davi, apesar de suas fraquezas humanas, buscou de todo o coração santificar seu Senhor. Irmão, irmã, quem de nós pode dizer que não teve uma fraqueza? Essa é uma outra questão, né? Os religiosos de plantão ficam procurando o pecado na vida alheia, fica procurando o pecado do outro, como se ele mesmo ou ela mesma não tivesse a sua fraqueza também. E geralmente com essas coisas mais externas, e esquecendo por completo da perversidade do coração. Outro elemento que eu lembrei agora é a prostituição, outro é desejar as coisas do próximo. A gente pensa muito nessas coisas mais externas, mas nós temos que ficar atentos ao nosso coração. Do nosso coração procedem as fontes da vida. Tá bem? Olhe para a sua vida. Atente para a sua vida para manter a santidade. E não fique de plantão pensando no pecado alheio. E não fique de plantão pensando no pecado de um líder da sua igreja, uma líder de um ministério, ou então um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora. Ah, não aceito, porque é uma liderança, então não tem fraqueza humana. Tem sim. Todos têm fraqueza. O apóstolo Paulo fala que tinha espinhos na carne. Ele pediu para Deus tirar 3 vezes e Deus não tirou e disse: a minha graça te basta. Então eu quero dizer a você, o rei Davi, apesar de suas fraquezas humanas, que nós conhecemos na sua história, buscou de todo o coração santificar seu Senhor. Um coração perverso e uma língua mentirosa são, conforme a tradição sapiencial bíblico-hebraica, a raiz e o fruto. Olha só, o coração perverso e a língua mentirosa são, ao mesmo tempo, a raiz do pecado e o fruto do pecado. Você pode encontrar isso no Salmo 18, 26, Provérbios 17, versículo 20, no 11, versículo 20, também em Provérbios, no capítulo 18, 19, 28. Não estou citando os versículos para que a nossa devocional nos Salmos seja mais enxuta, acho que fica mais prazeroso. No caso dos Salmos, onde nós Estamos aqui para salmodiar. Em outros textos, é necessário trabalhar com mais vagar. Muito bem. A soberba é o âmago do pecado. Quando a pessoa olha para a fraqueza do outro e se ensoberbece, do outro ou da outra, e se ensoberbece dizendo: ah, eu não tenho pecado. Eu não sou como aquela prostituta ou prostituto, como tem hoje em dia. Eu não sou como eles, não. Eu cumpro a lei do Senhor. Principalmente no Antigo Testamento, até na época de Jesus, eles eram obstinados por essa ideia. E eles cumpriam parte da lei, mas eles não cumpriam toda a lei. E quem não cumpre toda a lei é réu. Pense na justiça, não adianta você cumprir 50% da lei e descumprir 50%. Pelos 50% que você não cumpriu, você será processado, condenado e até preso. Então, a soberba humana é o âmago do pecado. Se você quer entender o pecado, pastor, eu quero entender claramente o pecado. Então, pense na palavra soberba. Ai daquele ou daquela que se ensoberbece, que acha: eu não tenho falhas. É o outro que tem. É a outra que tem. O outro tem as fraquezas humanas. Davi, por exemplo, cometeu os seus erros, o adultério, a trama para a morte, de um dos seus soldados, que era esposo da mulher que ele desejava, Urias. E então alguém pode olhar: ah, não, o rei cometeu essa fraqueza. Eu não. Eu estou aqui na igreja certinho. Eu não cometo fraqueza nenhuma. Eu não tenho fraqueza nenhuma. Irmão, irmã, não se iluda com isso. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos e todas têm fraquezas. Todos e todas têm espinhos na carne. Agora, alguns são farisaicos, e gostam de apontar a fraqueza do outro, geralmente com essas questões externas. E não olham para a maldade do seu próprio coração, não olham para um comentário, pernicioso. Não olham para uma mente perversa, não olham para a desonestidade do seu coração, furam a fila, ou seja, dão um exemplo de maldade, mas de coisas que não são muito perceptíveis. E condenam aquelas coisas que são públicas, aquelas coisas que são perceptíveis. São mentirosos, e o pai deles é o diabo. É o pai da mentira. Eles são mentirosos. A palavra eu não quero alisar agora para a gente poder salmodiar direito. Eles são mentirosos. E o pai da mentira é o diabo. Onde eles são mentirosos, pastor? Quando eles se ensoberbecem e quando eles olham para a fraqueza do outro. Quando todos nós devemos manter uma atitude de humildade e de quebrantamento diante de Deus e de misericórdia para com aquele ou aquela que cometeu o pecado. Muito bem. A soberba é o âmago do pecado, fazendo o ser humano adorar a si mesmo. Essa é a raiz do mal. O pecado de adorar-se a si mesmo. De adorar-se, né? Para a gente não cair em redundância. O pecado de adorar-se. De adorar a si mesmo. Essa é a coisa que você tem que ficar de olho, irmão, irmã, para salmodiar. A soberba é o âmago do pecado, fazendo o ser humano adorar a si mesmo. O quinto e último destaque, olha só aqui, rapidinho a nossa devocional nos Salmos. Vai ser gostoso esses 50 Salmos. Lá no versículo 8: manhã após manhã destruirei os ímpios da terra para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. O destaque diz assim, o comentário diz assim: era costume os reis julgarem as causas do povo. Tinham os juízes na porta da cidade, mas os reis também julgavam as causas do povo. Ao romper da aurora, tá bem? A prática enérgica dos princípios divinos eram avaliados manhã após manhã, dia a dia. Ensina os discípulos de Deus até que a cidade santa se torne uma antecâmara dos céus, como diz Isaías, capítulo 50, versículo 4. Então, diz o texto, e ele serve para todas as épocas. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra. Pense isso saindo da boca de Deus. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. É claro que o texto é atual, é da época do rei Davi e Salomão. O texto é atual e o texto é escatológico, não há dúvida que fala sobre as últimas coisas, porque o texto diz que nós vamos ficar livres de todos os malévolos, os maus. Os maus, né? Então, nós vamos experimentar a cidade do Eterno. Aleluia. Para encerrar, eu deixo com você uma brevíssima palavra pastoral do meu comentário do livro dos Salmos. Modelo de reinado, Salmo 101. Esse salmo de Davi expressa de modo muito claro o propósito de Deus para com seus filhos. O salmista se apresenta diante do Todo-Poderoso, El Shaddai, dizendo que irá cantar louvores. Oh, irmãos e irmãs, vamos cantar louvores e glorificar aquele cuja bondade e justiça excedem toda a compreensão humana. Por isso, ele salmodiará ao Senhor. Aleluia! E nós vamos salmodiar ao Senhor nessa hora. Na hora que você estiver ouvindo, você vai salmodiar, vai glorificar. O rei, segundo o coração de Deus, olhando ainda para esse salmo, no segundo versículo, o rei, segundo o coração de Deus, atenta sabiamente ao caminho da perfeição. Essa tem que ser nossa meta, irmão, irmã. Caminhar para ser santo, caminhar para ser perfeito. Pastor, e se eu não conseguir aqui na terra, só lá no céu? Aleluia! Você pode não ter conseguido tudo aqui na terra, mas você buscou isso a vida inteira. E Deus vai se agradar disso. Então, o rei segundo o coração de Deus, no caso Salomão, atenta sabiamente ao caminho da perfeição e anela pela presença do Altíssimo em sua vida. Anela ou deseja, tá bem? Para quem não conhece anelar. Então, deseja a presença do Altíssimo em sua vida. Davi convida o Rei dos Reis, ô glória, nós também convidamos, para adentrar em sua vida, de modo que pela sua presença santa, a vida do salmista possa ser agraciada com o coração sincero. Que essa seja a nossa oração nessa noite, nesse dia, que nós possamos também desejar a presença do Senhor e ser cheios da sua graça. Dando sequência, irmãos e irmãs, o homem de Deus faz um voto com o Senhor, prometendo não colocar a injustiça e o pecado diante dos seus olhos, assim como abomina todo desvio de procedimento. Compromete-se com o Deus de Israel que nada disso o atingirá. Temos que ficar vigilantes nisso para não sermos atingidos pelo mal e pelos maus. Davi continua clamando a fim de receber o poder e a graça para afastar-se do mal e de um coração perverso. Essa opção chega a tamanha radicalidade que Davi pretende destruir aqueles que às ocultas caluniam o próximo. Pastor, o senhor está falando Davi, mas não é Salomão? Não. O salmo é de Davi, pelo momento da posse do seu filho, provavelmente, ou quando ele estava orando, clamando para que o seu filho, Salomão, tivesse essa postura de santidade. Também o salmista reprova de modo contundente o olhar altivo e a soberba. Já comentei, cuidado com a altivez, cuidado com a soberba. Quanto à sua opção de fé, declara que os seus olhos estarão atentos, procurando os fiéis da terra, para que o fruto dessa comunhão seja um reto caminho. Davi declara que este será digno de servi-lo, já que em sua casa não há lugar para o espírito de engano e fraude. Irmão, irmã, eu estou cada vez mais convencido disso, até por situações que tenho visto, quanto espírito de engano e quanta fraude, quanta coisa que é feita debaixo do pano, quanta coisa que é feita na calada da noite. E as pessoas que fazem, depois ficam em silêncio, não se manifestam. Sabe por quê? Aquele que está em trevas, ele não quer manifestar no meio da luz. Ele não quer falar. Ele não quer dizer que ele não perdoa as pessoas. E ele continua se enganando e enganando os outros, dizendo que está buscando santidade. É um mentiroso, porque é um soberbo e comete a fraude contra o Senhor. Porque quem é de Deus perdoa os pecados como Jesus perdoou e está mais interessado em manter a própria santidade do que ficar acusando o outro ou a outra do pecado que essa pessoa tem. Bem, para caminharmos para o final, os que proferem mentiras não permanecerão diante do rei Davi e, sobretudo, diante dos reis do rei dos reis. Ai dos que proferem mentiras. Ai dos mentirosos. Eu quero dizer isso profeticamente. Tenho visto lideranças mentirosas. Tenho visto pastores e pastoras mentirosos, não porque cometem pecado, mas porque tentam enganar, tentam fraudar a verdade, dizendo que não tem pecado, porque pecado todos têm. Então nós não podemos deixar de entender esse texto nessa perspectiva. Pecado todos têm. Agora, tentar enganar e tentar fraudar a verdade é se mostrar como se fosse um invencível, como se fosse alguém que não, nunca cometeu pecado, como se fosse alguém que pode julgar os outros, como se fosse alguém que pode condenar os outros. Ah, quanto engano e quanta fraude, quanta mentira, quanta coisa feita na calada da noite, sem a verdadeira postura, sem a verdade explícita, sem dizer no olho do outro aquilo que precisa ser dito com amor e verdade. Os que proferem mentiras, que é o caso aqui, você já entendeu, mentira não por cometer o pecado, mas por ocultar e dizer que não comete. Os que proferem mentiras não permanecerão diante do rei Davi, e sobretudo diante do rei dos reis. A palavra do Senhor declara que manhã após manhã os ímpios serão exterminados da terra para limpar a cidade do Senhor de toda maldade e iniquidade. Esta fala sai pela boca de Davi, mas é oriunda do trono de Deus. Ele é quem deve ser louvado para sempre. e reconhecido como o único caminho de perfeição para a nossa vida. Sendo assim, adentremos em Sua Santa Presença, em Sua Santa Presença com coração sincero, a ponto e prontos para estabelecer aliança com o Rei de Israel, com o Rei das Nações, com o Rei dos Reis. Todavia, irmão e irmã, é fundamental recordar a necessidade de afastar-se do mal. Pastor, o senhor está falando daqueles que se ensoberbecem e os que estão cometendo pecado. Não, Deus não se agrada de pecado algum. Então, não estamos alisando o pecado, não. Não estamos passando a mão na cabeça do pecado, não. O pecado contraria a vontade de Deus. É necessário, há uma necessidade de afastar-se do mal, de afastar-se do pecado. A pessoa precisa clamar ao Senhor, se livrar ao ponto de se afastar do mal que está cometendo. A começar de mim, eu falo para os irmãos e para as irmãs, se afastar de qualquer mal, a ponto de exterminar de nossas vidas toda a altivez. Agora já entramos em outra questão, de se achar o bonzão, o altivo, aquele que é santo, né? Aquele que é perfeito. Não, nós estamos no caminho, não alcançamos ainda. Nós temos que exterminar de nossas vidas toda a altivez, irmão, irmã, e falta de dependência, e a falta de dependência do Senhor. Nós temos que depender dele, só dele. É ele quem pode nos conceder a vida plena, é ele quem pode nos conceder a vida abundante e eterna, é ele quem nos livra do mal, é ele quem nos livra da altivez, é ele quem nos livra da soberba. Façamos, irmãos e irmãs, uma opção de fé, no sentido de buscar o reto caminho em todo o tempo, mantendo o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lembremos-nos, finalmente, de que os ímpios podem alegrar-se por um instante. Dizia para minha esposa isso essa semana. Tem gente que está se alegrando, ímpio que está se alegrando com o mal que está fazendo, mas eu quero dizer que essa alegria é muito provisória, é muito temporária. Os ímpios podem se alegrar por um instante, mas não permanecerão para sempre alegres, porque eles serão julgados por Deus, já estão julgados e condenados na medida que a luz veio ao mundo e eles optaram não pela luz, mas optaram pelas trevas, optaram pela acusação e não pelo perdão, optaram pela rixa, pela contenda e não pela comunhão. Então lembremos-nos de que os ímpios podem se alegrar por um instante, mas não permanecerão para sempre. Aquele que é santo, santo, santo, decretará eternamente o caminho da santidade e não permitirá que as trevas prevaleçam sobre a luz. Glorifiquemos a Jesus para sempre e sempre. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe você com esse salmo. Que Deus edifique a sua vida e que você caminhe no caminho da santidade, na estrada da santidade e se livre da soberba, da altivez, da mentira, da perversidade, da falsa santidade e de tudo aquilo que, na verdade, é uma grande e terrível mentira contra Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a verdade que procede do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.